Eu me lembro a última vez em que me convidou para tomar um café. I'm a friend of Sarah Connor. Olha o cara mal passando! Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Você está ouvindo ZonaCast. Olá, pessoas que perdem seu tempo ouvindo o ZonaCast, estamos de volta. Eu sou o Lucas e sim, eu já tive uma experiência homossexual sem querer. E eu sou o Jefferson e eu não sou viado. Eu sou o Denis e eu não tenho nada a acrescentar sobre vocês, tá bom? É a volta do ZonaCast, meus amigos. Voltamos depois do nosso putrilho de transparência. E aí galera, eu sou o Jefferson, de novo eu tô me apresentando, porque eu sou filho da puta, não mentira, eu sou filho da puta, que minha mãe é uma mulher muito direita. E é isso aí galera, eu vim falar sobre o canal, o Zona TV, pra você que não conhece ainda, porque você é burro pra caralho e eu sou um otário por estar falando isso. Cara, tem novos vídeos e tá com muita qualidade agora, tem um top 9, se você não sabe, eu tô lá apresentando lindo e maravilhoso. E é isso aí galera. Dá um like lá e se inscreve porque pra motivar a gente, né? Porque é foda, né? A gente fazer uma pesquisa do caralho e vocês não dão um like lá nessa porra. E foda-se. Eu tive orgasmo com esse moleque. É, fique agora com o podcast de histórias. Porra, tá alto pra caralho, já. Tá dando assim, ó. Temos um amigo nosso, que é o Christopher. Abraço, Christopher, pra você. Você conhece o Christopher? Conheço. De muitos carnavais. Você conhece também, né? Conheço. Então. Falando assim, você diz que o Chris parece até um travesti. Não. O Christopher, ele tem uma pequena mania de fazer exercícios até a exaustão. Ele gosta de fazer tudo até dar cãibra nele. Ele não para. Enquanto ele não se fuder, ele não para de fazer exercício. Então, ele, quando a gente estudava lá no mesmo colégio, né? Ele jogava basquete. Jogou lá basquete até se fuder, como sempre, até ter câimbra, né? Aí, belo dia, Christopher caiu com câimbra no posto, todo sujo. num posto de gasolina, todo sujo. Aí o nosso amigo José, abraço pra vocês, José, se vocês estiverem ouvindo o programa, passou por ele e foi resgatar o Christopher. O Christopher tava desmaiado no chão, de câimbra. Aí chega o cara do posto e fala: "Ei, não mexe não que é cracudo." Então, eu acho que nenhum de vocês foi confundido com cracudo na vida. Já fui confundido de muitas coisas, cara. De bandido. De cracudo não. De cracudo não. Sacanagem com mulher, que sabe. É. Todo dia tem uma merda. Uma vez o nosso amigo Leandro, ele tava contando, é viado. O Leandro tava contando que quando ele era criança, ele tava numa rua movimentada com a mãe dele, né? E ele tava caminhando de mãos dadas. Cara, ele tava andando de mãos dadas com a mãe dele. Quando ele percebeu, era uma outra mulher, cara. A mulher era, ele falou que era muito esquisito, cara, porque parecia a mãe dele. Quando ele olhou pra cara dela, a mulher meteu uns tapas no Leandro. Aí ela que falou pro Leandro: desculpa, desculpa, pensei que era meu filho. Ele apanhou, cara, deu desconhecido na rua. Na moral, velho, só olhando mesmo. Caralho, não sei o que foi pior, o susto que ele levou ou se foi o estapa da mulher. Todo dia tem uma merda. Então, pessoal, estava eu lindo e belo, belo dia. Correção, lindo e viado. Ah, seja como vocês entenderem aí, eu sou lindo, viado, belo, foda-se. Tá bom, deixa eu contar a história, porra. Tava eu um dia, eu era bem novo, acho que eu devia ter uns 13, 14 anos. Aí beleza. Aí né, tava eu mais um amigo meu, né? O Laranjinha. Laranjinha. Lavelado. Tava eu o Laranjinha. A gente foi brincar, né, de rodar peão na laje. Rodar peão na laje. Você rodando peão? Rodando peão. Mas cara, nem fudendo com o Daniel. Rodando, cara, eu gostava de Beyblade, peão, tudo que girava me amarrava, cara. Então você, assim, quando o Traveco... Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Quando o Traveco rebola, você... Vai tomar no cu. Rebola com o dedo no teu cu. Vai tomar no seu cu. Então, aí a gente tava brincando de rodar peão na laje. E por de costume, a minha laje costuma bater bastante canos, né? E tipo, tinha uma torneira lá, que ficava no canto da laje. E a gente brincando de mutante, jogando Beyblade de um canto pro outro. Essa mano, história jogou, ficou mal, porque um jogando bagulho pro lado pro outro. Mano, eu tô falando de peão, porra. Tô falando então, de peão, é muito triste saber que você bebia desde tão cedo. Peão, porra, peão. Gente, eu teve um certo momento, no momento do racha, que o peão rachou o cano, quebrou a torneirinha. Aí nessa que quebrou a torneirinha... Tem certeza que não é efeito de azepam não, porque um peão rodar em cima de um cano é difícil. Não, tô falando que eu me empolguei, joguei a porra do peão, foi a força que o peão pegou no cano. Ele não tava girando em cima, que é muito LCD, né, cara? Ah, tá. Eu pensei que você tava drogado. Porra, aí o caralho do peão quebrou a torneirinha lá, o cano. O bagulho começou a jorrar água pra caralho. Nessa hora eu comecei a me desesperar. Vou apanhar. E meu amigo também, entendeu? Mas sendo que eu fiquei mais desesperado porque era eu que ia levar uns tapas. Quem chorou dos dois? Cara, pior que ninguém chorou. Deixa terminar. Aí o que aconteceu? Ali meio que tinha um balde d'água que ficava ali debaixo. Aí, né, como tava saindo muita água, aí né, eu peguei um pano pra tampar a porra do buraco. Aí o bagulho ficou pingando. Aí nessa, eu fiquei pensando, caralho, o que é que eu vou falar pra minha mãe? Minha mãe vai me deixar de castigo uns 3 meses. Ou então vai dar com um cano na tua cabeça. Eu peguei o meu gato. Eu não vou falar afoguei, eu vou falar molhei ele dentro do balde de água. E depois joguei ele pra fora. Aí, né, quando minha mãe chegou... Eu vou botar a culpa no gato, não acredito. Aí quando minha mãe chegou... Aí ela, pô, Dennis, por que isso aqui tá assim, mãe? Se ela não sabe o que aconteceu. Começou a soltar uns fogos aí de festa. O gato ficou, tomou um susto, desceu correndo, que quebrou, caiu no cano, na torneira, quebrou e caiu dentro do balde. Caraca, a história do cara é que o gato caiu do cano dentro do balde. Aí, né, tá vendo? O rabo dela tá até molhada. Aí minha mãe tinha chegado de uma festa com meu padrasto. Aí, né, ela até relevou porque ela já tava já meio no grau. Aí ela, pô, Dennis, tá bom, amanhã a gente conversa, tá bom, deixa essa merda assim mesmo, amanhã eu te dou os porros. Aí no outro dia a vizinhança amanheceu sem água e quiseram te linchar. Isso que aconteceu na realidade. Cara. Todo dia tem uma merda. Então, gente, então. Nós três aqui estudamos no mesmo colégio, né? No mesmo colégio não, escola. Colégio é só a partir do primeiro ano. Pelo menos é assim. Não sei como é que tá a frescura de hoje, né? Como é que se chama. A gente costumava frequentar o refeitório pra comer um pouco, porque a gente era morto de fome mesmo, vamos falar a verdade. Principalmente Jefferson. Ia duas, três, quatro vezes. Não, eu não vou nem falar que você andava com três camisas pra pegar comida três vezes. A gente sentava na mesa lá pra comer e tal, e eu tenho uma mania, até hoje eu tenho essa mania, eu não perdi, com esse trauma que eu sofri, eu não perdi essa mania de sentar na cadeira com uma mão lá na frente e outra atrás da cadeira apoiando, né? Então, eu tô aqui balançando a cadeira, apoiando a mão, né? Eu sinto algo fofo, né? Meu irmão pegou. Quando eu ouço uma voz. Eu olho pra trás, eu estava palpando o pênis do cidadão que estava atrás de mim. E foi naquele momento que eu percebi que eu não era gay, porque eu não gostei, né? Eu falei, ô, caralho! Deu o cara mesmo, muito menos, né? O cara, porra, não. Deu caladinho. Deu salto, ô, caralho, porra, que isso, cara? Caralho mesmo, né? Caralho, tá metendo a mão, caralho. Cara, eu fiquei tão indignado que parece que foi o cara que pegou no meu pênis, irmão. Mas foi eu que peguei no do cara, entendeu? Nossa, pelo menos tu reconheceu o erro, né? Eu fiquei traumatizado nesse dia, eu falei, caralho. E o cara também. Todo dia tem uma merda. Como eu tava dizendo, naquela rua da qual aconteceu esse fato colhendo que eu contei, aconteceu também uma coisa muito engraçada, cara. Uma vez eu fui esperar o Chris, porque o Chris ele trabalha ali carregando compra no mercado, né? Christopher, que é o nosso amigo. Cracudo. Aí o que que aconteceu? O que foi confundido com o Cracudo. Exatamente, ele mesmo. Mas ele não foi confundido, ele é um próprio Cracudo. Se liga só. Ele tava... Eu tava esperando ele, né? Porque eu mimei, ele sempre pega o dinheiro dele de final de semana, né? Aí eu tava sentado, né? Aí vem um coroa... carequinha, ele chegou perto de mim, começou a trocar ideia. Foi, porra, esse cara é maneiro, a ideia dele é boa. Aí nós tava trocando ideia. Aí daqui a pouco ele vem com os papos sinistros, começou a falar assim pra mim: pô, se você, pô, mano, você tá precisando de ajuda financeiramente? Eu falei, pô, deve ser alguém, gente boa, né? Pô, de boa, tranquilão. Não, mas se você precisar de uma coisa, tudo bem. Não gostei disso. Aí o cara de repente começou a perguntar pra mim: pô, cara, na moral, pô, o que que você acha de mim? Já não gostei. Aí eu falei, mano, não vem com esse papo aí não, mano. Eu falei, não, não gosto disso aí não. Aí ele pra mim, não, mas, pô, tem um homem que, pô, ele só se descobre depois, né? Depois devido à idade. Eu fiquei, comecei a pensar, caralho, mano. O maluco tava te desenrolando. Cara, ele tava me desenrolando. Ele tava me dando cantada. Aí eu fiquei pensando, foi aí que eu aprendi a dar cantada nas mulheres. Porque, meu irmão, esse viado me ensinou tudo. Mas calma aí, só uma pergunta. Você aceitou o dinheiro? Não aceitei dinheiro, eu fiquei puto, cara. Foi de graça, eu levantei, cara. Fiquei xingando, eu xinguei ele tudo quanto é nome. Saí de perto dele, porque eu fiquei puto. Eu senti, sei lá, mano. Aí perdeu a oportunidade. Ele só não. Estava te cortejando. Calma, ele tava com uma garrafinha na mão. Eu me lembro. Ele queria me... Não, ele queria me oferecer água. Eu falei, pô, aceitar a água desse cara, rapaz? Vai que a água desse cara tá batizada, sei lá, mano. Sei lá, mano. Pra acordar com uma leve dor. É, no dia seguinte ele acordou com uma leve dor atrás. É ruim. Todo dia tem uma merda. Então, tá muito bom. Vou ver o geral falando merda, né? Literalmente. É, agora vai ser merda literalmente. A gente vai falar do Lucas. Vai tomar. Não, é, tipo assim, não sei se o Lucas já foi meu cachorro, né? Que eu tive já um cão. Chamado Lucas? Não. Eu tinha um pitbullzinho quando mais novo. E dessa vez você me jogou ele no você, balde. Não. Porra, ele quer mais fácil ele me jogar no balde. Porra. Não é, ele falou pitbullzinho, vai ver um cachorro grande pra caralho. Calma, gente. Nessa época eu não frequentava a casa do Dennis, tinha medo. É, tá bom. Mas sendo que o cachorro me fazia mal uma noite. Mas se o ladrão entrasse lá em casa pra poder roubar, ela virava amigo do ladrão, cara. Ele virava amigo do ladrão. Ah, esse tipo de cachorro não dá certo. Porra, igualzinho meu gato, mas é malandro. Ele viu um rato, cara. Papo reto, ele preferia a comida dele, ficava tranquilo, não ligava do rato, não. Meu pai chegou a deixar o bicho com fome, cara, só pra ele pegar o rato de graça. Não pegava não, ele era resistente, velho. Ele ia pra aqueles lixos ali de uma rua que tem um montão de lixo, tá ligado? Mano, ele ia pra lá e não ligava não, foda-se, não desse comida pra ele. O Ibama vai prender nós por maus tratos, mas tá tranquilo. Já tem um otário pra me alimentar mesmo? Pra que eu vou caçar, né, porra? Então, voltando ao assunto, voltando ao foco. Aí nesse meu pitbullzinho, que eu tinha antigamente, um amor de cachorro, cagava várias torres sinistras na laje. É, cachorro é foda, cachorro. Não, mas o toletão de merda, cara, sério, dá pra tu ver de longe aquilo dali, era mó brigadeirão. Aí, né, um belo dia, eu tinha discutido com a minha mãe, né, aí ela, vai lá limpar a merda do cachorro, que tipo assim, mal limpa a merda, ela espera eu limpar a merda da laje pra cagar de novo, entendeu? Ai, cachorro, uma cachorra filha da puta, cara. O vaso, parece que a privada, o cu dela é pra caber na laje inteira, que... vários metros quadrados. Ah, mas peraí, você tinha falado que a cachorra era uma amorzinha, agora ela é filha da puta. É porque ela caga grande, cara. Ela caga gigante, ela. Entendeu? Aí nesse momento, eu estava puto com a minha mãe. O que é que eu fiz? Aí, quando eu vou pegar o toletão de merda dela, eu pego uma sacola e meto a mão pra poder jogar ela no lado. É, normal. Entendeu? Aí eu não tava querendo descer da laje lá, mano, quer saber? Peguei o saco, amarrei a bosta dentro e taquei longe. E taquei longe. Aí nisso, aí o caralho, que boa ideia, né? Economiza tempo. Economiza tempo, logo, larga lá, larga onde quiser. Preguiçoso aí, pra caralho. Aí toda vez que... Ah, pô, fiz isso, agora tu vai cagar de novo, vou fazer a mesma merda, entendeu? Aí toda vez que ela cagava, eu ia lá e fazia a mesma coisa. Botava dentro do saco, amarrava e jogava longe. Isso vai dar uma merda do cara. Entendeu? Vai mesmo. Aí tanto que teve um dia, eu fui descer pra poder comprar cerveja, né, pra minha mãe. Aí, né, nessa que eu fui comprar cerveja, eu fui num bar que, tipo, fica em frente à minha casa. Aí, né, esse cara tem uma laje e tem meio que uma parede lá, sendo que, olhando na minha laje, fica meio que visível, entendeu? Não dá pra ver direito o que tá acontecendo do outro lado. Aí, Nelly, pô, Denis, você não sabe quem tá atacando merda lá em casa, não? Aí, cara, nessa hora eu me segurei pra não rir, cara. Eu fui um artista. Aí o cara, eu não sei não, ele, pô, que aquela merda fede muito, tá sujando minha parede toda. Aí, meu, pô, cara, eu não sei quem. Eu tenho um cachorro, mas tá sendo que o meu cachorro não caga fedorento assim do jeito que você tá falando, não, entendeu? Deve ser o vizinho ali de trás que também tem cachorro. Acusou o vizinho. Aí ele, pô, mas tá fedendo muito, acho que deve ser de gato essa merda, né, cara? Aí eu, deve ser. Cara, eu tenho pra mim que teu vizinho sabia, cara. Só... Não, cara, mas sendo que eu não consegui disfarçar legal. Aí depois disso, eu evitei de ficar atacando os sacos lá, mas mesmo assim eu continuei. Aí teve uma vez, acho que ele ficou tão puto que ele tacou o saco de volta, cara. Eu taquei a merda. E o saco caiu na minha laje, cara, tá ligado? Que retardado joga merda. Passou sendo que o saco caiu na minha laje e não rasgou. E quando o saco que eu tacava caia na laje dele, rasgava e sujava a porra toda. Aí ficou um festival, uma guerra de cocô, cara. Olha, bombardeio de merda. Aí teve outra vez que eu subi na caixa d'água com o saquinho de merda do cachorro. Mano... Eu girei. E rasgou o saco. Quando eu fui tacar, a sacola rasgou no ar, mano. Sujou a parede da igreja toda de merda. Caralho! Que tem uma igreja em frente à minha casa. Aí, né, ficou meio que uma lista de merda, assim, na parede da igreja. Cara, acho que eu não fiz uma merda nunca desse tamanho. Cara, também não. Papo reto, velho. Não, agora pra poder encerrar, cara. Mas isso, o Calegari tava no... Ele participou um pouco da merda. Não, calma aí. Calegari, que participou do nosso podcast 4 sobre o Espírito. E abandonou o ZonaCast pra tomar seu cu. Ele foi brincar, né? De tacar merda junto comigo. Virou um esporte. Mano, virou um esporte. O cachorro era um pente de munição de merda, cara. Tinha muita merda. Aí, né, a gente botava no saco. Aí, né... Ele meio que calculou errado a direção pra onde ele ia atacar. Ele tacou muito longe, cara, muito longe. Ele podia ser jogador de futebol americano que remessa a bola, velho. Que, mas cara, só que com merda. Só que com merda. Tem que inventar a porra desse esporte. Aí, né, meio que tem um outro vizinho que é bem lá na frente. É tipo que a parede da laje dele tinha meio que um gancho pra fora. O moleque não conseguiu acertar na porra do gancho. E pendurou que o saco ficou lá. Caralho, viado. Essa ficou mitagem. Pendurado? Ficou pendurado lá, mano. Maluco. Essa mitagem. Mesmo assim, vai tomar no cu que você abandonou esse podcast. Ainda bem que é orgânico a bosta, cara. Que se não, é fazer pra vida inteira. Cara, é festival de bosta e o Calegari é bosta. Todo dia tem uma merda. Nos longínquos tempos de escola, Jefferson era um garanhão com as mulheres. Mal sabem vocês que Jefferson era um garanhão com as mulheres. Tem alguma coisa a falar? Tenho. O garanhão das mulheres. Coroa, velha. Porque nova não pegava nenhuma. Então, belo dia. Nós fomos fazer uma brincadeira com ele que ele não gostou muito. A gente chegou em duas mulheres, ele já vai lembrar disso agora. A gente chegou em duas mulheres, falamos, temos o nosso amigo ali, alto, esbelto, moreno. Esbelto, caralho, que a gente foi gordo. Mas pode, claro que tu vai contar isso. Pode. Alguém quer ficar com ele, pelo amor de Deus? Só faltou o Leandro ajoelhar pra pedir. Tá, uma das garotas se interessou. Jefferson teve um ataque de nervos. Deu um piti, entrou pra dentro do banheiro, invadiu tudo. E falou, eu não preciso de ninguém pra tirar a mulher pra mim, não. Jogando água na cara. Vai tomar no cu vocês tudinho. Eu não sei o quê. E jogando água na cara. E o pior não foi isso. O pior é que no dia seguinte não teve aula. E qual foi o motivo? Falta d'água, né? Isso é sério, foi falta d'água na escola. Outra falando das gêmeas? É. Caralho, mano. No dia seguinte não teve aula porque ele acabou com a água no banheiro. Caralho, velho. Tu perdeu a oportunidade da tua vida, cara. Minha vida é o caralho. Mas é gêmeas, mano, gêmeas. Fazer uma minagem é até maneiro, mas com gêmeas é raro, cara. Todo dia tem uma merda. Mano, é o seguinte. Cara, tem uma história muito engraçada de quando eu, Leandro e Cris fomos lá em Madureira. Não, calma aí. Calma aí. Vamos contar aqui pros nossos ouvintes pra eles se sentirem. Jefferson, Christopher e Leandro, eles têm uma mania atual de andar de trem, né? É, porque a estação daqui de onde a gente mora é muito baixa e vagabundo invadiu, né? E consegue entrar de graça, pegar trem de graça, né? E dá pra ir pra Madureira tranquilão. Nesse caso, aconteceu uma coisa muito engraçada nesse dia. A gente pegou o trem, a gente foi lá pra Marechal. A gente de Madureira foi pra Marechal. Beleza, né? Andamos pra caramba, de Madureira até Marechal. É uma distância. Olha só, boa, é uma distância muito, muito grande. Pra quem conhece o parque de Madureira, pra né? Pra quem conhece de Madureira até Marechal. Aí tá, beleza. Chegamos em Marechal, comemos a batata, né? A famosa batata. A batata de Marechal. Paga nós, estamos fazendo pra falar. Aham. Aí, né, aí pensamos, pô, caraca, né, tá na hora de voltar, tava ficando tarde, né, de boa, aí voltamos, eu, Leandro e Cris, tudo voltando, né, tranquilão, e Matheus, esqueci do Matheus, Matheus tava nesse não, dia. Abraço pra você que virou pai aí recentemente. Aí tá, beleza, né, aí voltamos pegar o trem, né, aí, pô, beleza, entramos num trem, aí nós percebemos, pô, Cris, a gente entrou no trem errado, cara, o trem parecia um trem fantasma. Mano, pra ter noção, o trem não parava, cara. E tinha um cracudo lá, cara. Tinha um cracudo lá que tava ameaçando, o cara queria se jogar, tipo. Ele não queria parar na estação, ele queria parar na estação da onde a gente mora. E como o trem passava direto, ele queria sair pulando do trem, né? Caramba, aí tá o Matheus. O Matheus tá olhando pra cara do cara. E o Matheus é o nosso amigo muito maldoso, cara. Porque, cara, o Matheus tava pensando em jogar o cara. O Matheus era muito ruim, cara. Aí tá, né? Aí o cara, ó, eu vou segurar em vocês. O cara queria segurar na calça do Matheus porque o Matheus poderia empurrar ele, né? De boa, né? Aí o cara falou, se você me empurrar, tu vai junto. Aí tá, aí ficou o Matheus e ele se encarando, tá ligado? O trem correndo pra caralho. Aí beleza, um barulho do caralho, eu nem sou medroso, né, com essas porra. Já se segurando, pelo amor aí, de Deus. Aí o caralho, mano, esse motorista não para, cara. Onde ele vai parar essa motorista. Coisa? Mas pegou o trem errado, aí tá, beleza. Tranquilo. Até que o cara, ele não decidiu pular o cracudo. E nós chegou na estação, né? Numa estação lá. Só não me lembro a estação, o nome da estação. Aí tá, beleza. O cara desceu assim que o trem parou. Antes do cara descer, né? O Cris, malandro. Com o trem em movimento. O trem tá como em alta velocidade. E o Cris, caraca, não, a gente tem que soltar. Cara, o Cris botou o primeiro pé direito na estação de trem. Com o trem em movimento. Cara, o Cris rolou. Cara, ele beijou a passarela. Mano, quando ele levantou, parecia o Draco. Com todo respeito, cara, parecia que alguém tinha enfiado a porrada no Cris, cara. Cara, nós ficamos desesperados, porque a gente pensou que ele rolou debaixo do trem, já. Na hora. Pensou que a gente ia morrer, que a gente caralho, cara, e a história, ela não para por aí. Porque, cara, depois que a gente desceu dessa estação, nós desceu nessa estação, né, que fica perto da qual a gente queria chegar, né? Aí a gente foi andando. Detalhe, é que a estação de trem, a gente não foi andando pela rua, a gente foi andando pelo trilho. O trilho todo escuro, cara. E como? Eu dando um cagaço do caralho. Eu falei, pô, primeiro aquilo, depois é isso. Aí, pô, nós zoando o Cris, né, pra descontrair. Cara, mano, nós viu o cachorro morto no meio do trilho do trem. Cara, foi a pior sensação do trem, viado. Com todo respeito, cara. Nós tava vendo. O Denis tá morrendo. Estação de trem, né? Aí, nós vimos estação. Nós viu tudo cruzado lá, né? De boa. Aí, pô, nós, pô, não tem nada não, cara. Mas, cara, encruzilhada. Parecia que tinha no strip do trem. É, cara. Mano, foi muito doido esse dia. Eu até contei isso pra uma garota de lá de... Cara, mas presta atenção. Os caras pegaram o trem errado. O trem não parava. O cara se jogou no trem. O Christoph se jogou no trem. Sobreviveu. Pensaram que ele tinha morrido. O cara veio andando pelo trem do trem de noite no Rio de Janeiro. Pra você ver, cara. O cracudo. O cracudo que é o cracudo não pulou. Mas o Chris pulou, por isso que eu chamo ele de cracudo, cara. Fim da história. Todo dia tem uma merda. Então, gente, ó. Cara, ia falar Dennis. É, então. Qualquer coisa corta, tá? Ele tá conversando com ele mesmo. Não, não vou cortar não, só porque você pediu. Vai, continua falando. Tá, foda-se, tá. Falando só do melhor jeito. Teve um belo dia que eu tava chegando de uma baladinha, né? Como todos os dias que você vive, você só vive balada, enchendo a cara. E comendo muita... Traveco. Não. Buceta, pô. Não, você gosta de buceta, pô. Ele quis dizer que... Não, gostar é uma coisa. Comer hoje. Comer também. Comer. Conte a introduzir história. A piroca. Tá bom. Chega. Você já tomou um remedinho. Tá você assim. Já mostrou que é reprodutor. Então, obrigado. Eu não mostrei. Eu tô mostrando com a audição. Então, eu cheguei em casa de uma baladinha. E estava subindo a escada meio chapado em zigue-zague. Como sempre. Caralho, eu tô falando isso, eu lembrei de outra história que eu tava subindo a escada em zigue-zague. É porque ele chega em casa assim todo dia, então tipo, todo dia tem história. O Dennis é o cara mais cachaceiro do Não, olha só. Olha só, tava subindo a escada em zigue-zague. Aí, né, eu botei a mão no bolso pra procurar a chave. Aí nessa, eu não tô conseguindo achar a porra da chave. Aí eu, caralho, a chave não tá no meu bolso. Aí, né, aí o que aconteceu? Não, a chave tava. É porque eu tenho que dar um diálogo de bêbado. A chave tava no meu bolso, mas sendo que eu peguei a chave, eu não consegui abrir a porta. Aí eu achei que a chave não era a chave do portão, entendeu? Aí nessa, eu botei no bolso de volta. E fiquei, papo de umas meia hora sentado ali na escada e pensando sobre a vida. Aí eu, porra, quer saber? Eu vou dar a volta na casa do vizinho, vou fazer um parkour e vou entrar pela laje. O cara queria fazer parkour bêbado. Olha calma só. Calma aí, tem certeza que era só bebida mesmo que você tava? Não, aí não, mas olha só. Aí o que aconteceu? Eu tava cheio de coisa no bolso, deixei as coisas no quintal. Aí, né, eu fui fazer parkour lá pela casa do vizinho, pulei lá, cheguei na laje, minha laje tranquilo de boa, abri a porta lá da laje com o macete que eu tenho. Aí, né... O macete ia dar um bico. Aí, meu. Nessa, que eu fui descer no quintal, aí minhas coisas tava lá, minha carteira, o celular, e eu não tava conseguindo abrir a porra da porta, porque a chave que eu estava no bolso não tava querendo funcionar. Aí eu, caralho, viado, como é que eu vou fazer agora? Aí, né, eu peguei a chave de novo. Eu me concentrei, aí não, né, fui, né? Não, concentrou, absorveu toda a energia natural. Natural aí, não, álcool. Puro álcool. Eu concentrei. Soprou fogo. Mano, a mesma chave abriu, cara. Consegui abrir com a mesma chave que eu tava conseguindo abrir. Mas aí, depois eu me liguei. Que aquela chave não abria por fora, só abria por dentro. Aí eu caralho, sei qual é a chave, eu sei qual é a chave. Viado, eu tive esse trabalho todo pra poder abrir a porra dessa porta, limbão. Caralho. Todo dia tem uma merda. Belo dia. Eu e Denis, decidimos. Vamos para o shopping pegar mulher? Vamos para o shopping pegar mulher. Vamos lá. Vai lá, trouxa, otário. Vai. Que arrombado, nesse dia tinha marcado com a gente. É, né? Aí o Denis tava passando muito Lux Color no cabelo dele, sei lá, puta que pariu que a gente tava passando, e a gente não saiu com os caras. Aí o Denis falou, vamos pro stop pegar a mulher. Não. Primeira coisa que você deve fazer na vida, nunca confie no Denis, pra começar. Mas tomando no cu, você queria comprar o filme do Rock, cara. Você deixou de ir no encontro comprar o filme do Rock. Mas eu comprei mesmo, e aí? Não, porra, conta direito. Não interessa, você é um retardado. Vamos começar aqui pra falar. A gente foi pro shopping, tudo bem, pegamos um ônibus, né? Mas é aquilo que pobre faz. Você pegando um homem. Pegamos um ônibus. Aquela coisa que pobre faz, né? Pega um ônibus pra ir pro shopping. Fomos pro shopping, ficamos lá, levamos o bolo, né? Pegamos ninguém, começou a merda aí, né? A gente não pegou ninguém, levou um bolo. É, depois a gente descobriu. Mas o burro não foi culpa do Denis, porque a mulher tinha avisado pra ele o horário que ela ia estar no shopping, a gente ralou antes das mulheres chegarem. Caralho, culpa minha? É, você não olhou o Facebook, a culpa é sua. Porra, mas demorou pra caralho pra responder, cara. Eu não quero saber, a culpa é sua. Pra culpa mim. De tudo que eu vou botar aqui é sua. Não, olha só, a gente marcou o horário com ela. Tá, beleza, não vou entrar lá na porra do Facebook, a gente marcou antes porque tá marcado, não é? É, é. Então, aí pra mim tá lá aquela hora, as vadias vão chegar... Não fala, fala assim não, pô, das putas não. Não fala isso da prostituta. Aí o que que acontece? A gente chegou lá, uma menina que tava cheia de fogo no rabo pra querer dar pro Denis, não deu, né? A gente já até zoou, né? A gente falou, pô, vamos pra casa, vamos lanchar em algum lugar e tal. Vamos! Denis me entra no ônibus que eu nunca vi na vida. Pergunta, passa em tal lugar? O motorista fala, passa. Ele, vamos. Não sabe nem por ônibus ir. Começamos a entrar, entramos no Meier, demos a volta inteira no Meier, né? Aí eu com medo... Eu falei, Denis, pergunta pro coroa aí do lado se o ônibus passa mesmo onde é que a gente quer saltar, né? Aí perguntou, aí o cara falou, passa, mas é o seguinte, antes de passar pelo túnel, que quem conhece os túneis do Rio de Janeiro sabe que é perigoso passar de carro, imagina do jeito que a gente passou. É mais perigoso cair o teto do túnel do que ter um acidente de trânsito lá dentro, de tão precário. Os caras queriam a pé, velho. Os caras queriam a pé dentro do túnel. Não, demos sinal muito antes do ônibus virar pro túnel, né? Não. Muito antes. Então, sim, sim, foi o que aconteceu, a gente deu um sinal. Muito antes, o motorista simplesmente ignorou e eu tenho certeza que era o Vin Diesel que tava dirigindo aquele ônibus. Ele dirigiu muito rápido e a gente segurando no ferro. O maluco fez drift com o ônibus, quando a gente apertou o bagulho o cara acelerou, mano. E balançando, quando nem a gente viu, a gente tava do outro lado do túnel. Cara, a gente foi parar lá em Vila Isabel, cara. Vila Isabel. É, em Vila Isabel. Depois que a gente passou pelo túnel Noel Rosa. Quem conhece o Rio de Janeiro conhece. O túnel Noel Rosa, certo? Eu não gosto porra nenhuma. Eu, mano, sou carioca e... Mano, passando de ônibus no túnel Noel Rosa, você tem medo daquela porra daquele teto cair em cima de você. Porque tá os pedaços aquilo dali. Chegamos numa área desconhecida, né? Eu falei, nem fudendo que eu vou ficar aqui pra pegar outro ônibus. Ainda vai pelo Denis. Vamos voltar a pé. Fomos, entramos no túnel na contramão. Cara, a gente foi na contramão. A gente foi na contramão, na beiradinha, os carros passando a 600 km/h. Cheio de fio desencapado no chão. Fio desencapado, era rato, era poeira. A gente com medo do teto cair em cima da gente, porque, porra, é precário, cara, aquele bagulho. Eu falei, chegou uma hora que eu falei, Denis, se a gente for andar aqui, a gente nunca vai sair daqui, a gente vai desistir, cara. A gente vai se ajoelhar no chão de carona, pelo amor de Deus. Nisso, aí a gente começou a correr, cara. A gente, vamos correndo, vamos que nem na maratonista, vamos correndo, correndo, correndo. Passamos 20 minutos correndo, malandro. Caralho, nunca... E foi quando eu vi a luz no fim do túnel. Literalmente, eu vi a luz no fim do túnel. Eu falei, meu Deus, estamos chegando no final do túnel. E foi mais uma meia hora pra gente chegar no final do túnel. Caralho. Como é que vocês fizeram pra voltar pra casa? A gente simplesmente pegou... Cara, a gente foi por onde os carros passam, A gente cara, foi não... pela mentalidade seguinte. O ônibus veio por aqui... O ônibus veio por um caminho reto, certo? Sim. Então, se a gente for pelo caminho reto, a gente vai voltar pra onde a gente queria estar. Só que a gente foi pela pista, onde os caras. Caralho, fizeram o trajeto inteiro do ônibus, viado. Aí a gente tá andando, saímos do túnel. Aí quando a gente saiu do túnel, bateu aquele alívio. Poxa, saímos do túnel. Mais 40 minutos pra chegar onde a gente queria chegar. Caralho, a gente passou por todo tipo de lugar, cara. A gente passou por lugar escuro, lugar claro, por cima de viaduto, por baixo de viaduto. Caralho, e tudo sempre com os carros vindo na nossa direção. Não passava nem agulha, cara. Mano. E tudo sempre com os carros vindo na nossa direção. E o Denis do meu lado, louco pra tomar um soco na boca, falando, tá com raiva? Tá com raiva? Eu não tô com raiva não, imagina. Tá com raiva? Tá com raiva? O motorista que eu fui filha da puta, cara. Era pra gente ter saltado antes. Cara, sério, eu cheguei com a minha batata da perna, tava tremendo, cara. Eu não aguentava mais andar, cara. Eu falei, caralho, nós se livramos de uma foda, cara. Que tipo, um carro daquele pegar na gente, já era, irmão. E depois as garotas foram falar, ah, cadê vocês? A gente tá aqui esperando vocês. Depois que a gente chegou em casa... Depois de ter passado no perigo de vida. Caralho. Depois de ter passado no perigo de vida, desgraçado. Eu falei, eu nunca mais vou sair com essa garota. Eu prefiro ficar com essa garota não, com o Demi. Eu prefiro ficar na punheta, né? E voltar lá, cara. Porra. Não, outra situação já aconteceu. Do Demi fazer a gente pegar o ônibus errado, só que a gente foi parar dentro de Del Castillo, que foi um pouco mais, menos perigoso. Mas a gente passou um perrengue do caralho pra voltar pra casa, mas conseguimos. Mas recentemente eu fui pra Vila Isabel e eu passei pelo mesmo caminho com o ônibus que a gente pegou. E eu lembrei de tudo. Aí eu passando por dentro do túnel, olhando pro teto do túnel, falando, essa porra vai cair. Eu falei, como é que nós passamos isso aqui a pé, irmão? Caralho, mano. Cara, pra você ver, quando o cara tá com medo, o medo é muito maior que a coragem, cara. O medo, ele é muito maior que a coragem, não tem jeito. Caralho, que história, né? Dá só daí, mano. Todo dia tem uma merda. Aí, galera, essa daqui já é recentemente, pra você que não sabe, né? Cara, aconteceu uma história muito engraçada comigo sobre ônibus também. Meu irmão, um dia... eu tava todo apressado, né? Porque, caraca, tinha dado a hora do meu trabalho e eu tenho mania de ficar em casa escutando música antes do horário do trabalho. Aí eu vi que o tempo passou, né? Eu me arrumei rapidão, tomei um banho. Aí beleza, tô descendo a rua, né? Tô descendo a rua. No final dessa rua tem um ponto de ônibus. Sendo que antes de eu descer essa rua toda, eu teria que virar uma rua e lá ficaria o ponto de ônibus, né? Que eu ia ter que pegar o 679. Aí beleza. Caraca, vou pegar o 679. Aí, quando eu tô descendo a rua, eu vejo um ônibus passando direto, assim, na rua de lá de baixo. Eu falei, caraca, mano, perdi um ônibus. Aí tá, beleza, nisso eu já tô na metade do meu caminho. Cara, quando eu chego no ponto de ônibus, já tô vendo um ônibus lá, né? Eu falo, caramba, vou entrar, é o meu, pô, é o meu ônibus. Ele não olhou o número, ele falou, falei, é o meu ônibus. Peguei um ônibus. Aí entrei dentro do ônibus, né? Aí eu tô vendo um ônibus fazer um trajeto tranquilo. Eu falei, pô, até aqui, pô, beleza. Beleza. Quando ele virou uma rua, eu falei, meu Deus. Peguei um ônibus. Caraca, que porra é essa, viado? Caraca, aí eu cagando de medo, caralho, não vou perguntar nada pro motorista, não. Senão o motorista vai zoar na minha cara. Pô, vou perguntar esse senhor aqui de idade. Sempre tem um senhor, né? Falei, pô, pergunta, pô, senhor. Aí eu cheguei nele, senhor? Senhor? Por favor, cara. Eu falei, pô, cara. Que ônibus que eu tô aqui, cara? Porque eu acho que eu peguei um ônibus errado. Eu falei que eu acho ainda. Na moral, velho. Aí ele perguntou, meu filho, você pegou o 625. Eu, puta que pariu, cara. Caralho. Aí eu falei, e essa porra vai pra onde? Eu perguntei pra ele. Eu perguntei, essa porra vai pra onde? Ele falou, cara, isso aqui vai soltar Nova América. Eu, caralho. É, então tá beleza, tranquilo. Pô, porra, Nova América... Se salvou de uma. Ai, mas salvei porra nenhuma. Eu tive que sair do Nova América e andar até a porra do próximo ponto de ônibus do 679, até chegar ao trabalho. Caralho. E ainda cheguei na hora. Todo dia tem uma merda. Eu chegando em casa, de novo em zigue-zague, subindo a escada, eu abri a porta. Aí, né, meio que minha casa tem 3 andares, né? E... seu prédio tem 3 andares. É, mas é a torre. Eu chegar em cima, tu contra o mestre Miyagi. Aí, né, no segundo andar, fica meu tio, né? Aí não subi a escada lá. Eu tava ouvindo um barulho da televisão, um barulho meio peculiar, que todo homem conhece, que ele... que porra, ele não. Tu não fala, porra. Então, mas aí né, eu fiquei intrigado com o que tava acontecendo. Porra. É todo dia que se vê isso, meu tio assistindo pornô. Aí eu fui lá, aí eu fui botar, só chegar assim de perto atrás de uma porta. Do nada, mano, eu juro pra vocês, eu escutei o meu tio falando, mato velho. Aí na minha cara já foi uma cara, caralho. Calma aí. Seu tio é um assassino ou ele tava tendo um orgasmo? Que é mato velho? Não, meu tio é coroa, velho. Meu tio é coroa, faço as porra mesmo. Pô, não vou atrapalhar o prazer dele. Eu tentei seguir em frente tranquilo. Mas tô dizendo que quando eu tava seguindo em frente no corredor... você tava bêbado e não conseguiu seguir em frente. Não, eu segui em frente, mas tava meio escuro com o corredor. Aí tinha tipo uma porra de uma cadeira lá que eu não vi. Caralho, velho, eu dei um chutão sinistro numa cadeira. Mas nessa que eu chutei a cadeira, eu levei um susto e ele provavelmente deve ter se assustado. Aí nisso, mano, saí correndo a escada. Cara, foda-se, vou ir pra cama. Ó, bem como é que eu sei que quando a gente quer chegar em casa e não quer fazer barulho, né? É aí que a gente faz mais barulho, cara. É, pior que acontece, cara. Naturalmente, seja bêbado, seja normal. No caso, ele tava mamado. Vai. Literalmente mamado. Conta a tua história aí. Não, pô, aí eu subi a escada correndo. Fui pra cama, eu, pô, tomara que meu tio não suba, entendeu? Tomara que ele pense que é ladrão aí em casa. Todo dia tem uma merda. É o seguinte, uma vez, por incrível que pareça, eu já fui numa entrevista de emprego, né? Vagabundo. É, vagabundo não, eu tenho Zona Cast, usando TV pra cuidar, né? É. Então os vídeos merda nada que é eu, vagabundo. Quem edita sou eu, nessa porra. Então, o que acontece? Eu fui na entrevista de emprego. E essa parada que aconteceu, eu só fui perceber uns 2 anos depois. que aconteceu, entendeu? Porque na hora eu tava chapado. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu. É, foi tipo isso. Na hora eu tava chapado de sono. Porque foi de manhã, tava com o maior cabelão. Cheguei lá na entrevista de emprego. Aí o cara, bom, qual é seu nome? Eu falei, meu nome é Lucas, não sei o que, Lucas Silva Carneiro, tá? Aí ele, então, a gente, você veio aqui se candidatar ao emprego, o que você acha da empresa? E eu, na maior falsidade, né? Não, empresa super recomendada! Todo mundo recomenda essa empresa. É claro que tu vai falar mal da empresa, porra. Tudo recomendado. Quem é com isso? É igual uma vez que eu fui trabalhar no MEI, é história rápida, fui trabalhar lá no MEI, né, indicado pela minha prima, né? Aí o cara falou assim pra mim, pô, todo mundo que vem aqui no primeiro dia de emprego, né? Aí vem todo arrumadinho, depois vira um funkeiro. Porra, todo é verdade. Fechado. É, né? Que vem todo zoado. Então, nessa entrevista, o cara começou a falar umas coisas pra mim que só depois eu na minha noia pensando sozinho, que eu entendi, tá ligado? Na hora eu não entendi, porque eu tava com sono, eu não entendi, tá ligado? O cara tava me olhando de cima a baixo, tipo assim, me olhando de cima a baixo, falando, aham. Sabe o que na nossa empresa a gente preza por as pessoas estar bem higienizadas, com a barba feita, cabelo decotado, e falando isso pra mim, eu me senti um cracudo, cara. Você não se ligou não, tu achou que ele tava dando uma ideia? Eu não me liguei, eu achava que ele tava dando uma ideia. Ele, com as unhas cortadas. Caralho, tu foi igual um bruxo, cara. Eu falei, não é possível, eu só posso ter aparecido nenhum homem nas cavernas. Parecia que ele não tava descrevendo o Chris, cara. Parecia que ele estava me ofendendo, não descrevendo o negócio da empresa, tá ligado? Acabou que eu não consegui um emprego. Não sei porque o cara não foi com a minha cara, porque não eu parecia um mendigo, quê? Né? Não porra, sabe por quê? Tomar no cu, cara. Todo dia tem uma merda. Então, né, essa história do meu velho... Que é. Eu faço questão de estar aqui, né? Nessa porra. E tava ele num dia, num ônibus, né? Calma aí, explica, cara. Explica. Você desaprendeu a fazer podcast? Você. Explica, seu velho é seu pai. Que? Meu seu velho, pai. Porra. É, seu pai. Porque tem nego velho. Tá bom, calma. Meu velho pode ser seu marido velho. Pode ser. Tchamonga! Então, essa história do meu velho pai. Meu pai, velho pai. Não tão velho, mas velho pai. Então, ele estava no ônibus, como sempre. Ele não passa a vida toda no ônibus, mas fica muito no ônibus. Aí, né... Ele é cobrador? Não é cobrador, não. É motorista. Ele precisa do ônibus para poder ir pro trabalho. Por isso que eu tô falando. Ah, tá. Mas ele não pegou o 629, não. Pega bastante também. Aí, ele estava muito apertado, né? Quando ele estava voltando do trabalho. E ele é um cara que gosta de economizar dinheiro, não gosta de gastar. Ele é o Jefferson. Ele é pão duro, entendeu? É o Julius. Aí, né, ele foi sentar lá no último banco lá atrás. E como o ônibus tava meio vazio... Tá pedindo pra ser assaltado sentado não, no último banco. Como o ônibus tava meio... Ah, se um ladrão é ver a jeba dele, que porra. O cara tava, ele tava tão apertado, ele tava suando frio. Tava suando frio, mano. Olha só. Não. Mas a proeza dele não foi que ele mijou dentro do ônibus. Ele não mijou dentro. Ele nem abasteceu o ônibus também. Não abasteceu o ônibus, não. Ele nem mijou dentro. O que aconteceu? Ele esperou passar meio que numa encruzilhada onde não tinha muita pessoa, onde não tinha muita gente, né? Ele botou o pau pra fora da janela e começou a mijar. Mas sendo que nessa aqui, o ônibus tava correndo. O ônibus tava vazio? Tava, mas aí o ônibus tava correndo. Quando ele começou a mijar, o ônibus começou a correr. Aí nessa, o mijo dele indo, pá, aí virou na encruzilhada. Nessa hora que virou na encruzilhada, tinha uma Beats, mano. Na encruzilhada. Olha só, não. Aí ainda tava meu pai com o pau pra fora do ônibus. Aí, passando a Blitz. Aí, não, é os policiais olhando. Tipo, acompanhando, caralho, que porra é essa? Eu tô enxergando isso mesmo? Mas sendo que meu pai, ele percebeu essa merda que ele fez. Aí o que aconteceu? Primeiro ponto, mano, ele esperou nem chegar em casa, ele assaltou ali mesmo. Saiu correndo. Não, assaltou ali mesmo. E entrou lá junto na multidão. Aí nessa, o ônibus, quando subiu os passageiros, aí o ônibus começou a correr. Aí né, ele vê a Blitz passando atrás do ônibus. Cara, mano, caraca, foi muito surreal. Agora eu entendi porque você bebe. Tá correto, cara. Mas ele é foda. Todo dia tem uma merda. Então, assim, a gente tem um azar nesse negócio de ir pra shopping, né? A gente sempre tem um azar. A gente sempre, quando a gente entra em loja, é seguido por segurança, né? O Jefferson sempre... Os caras sempre pedem a identidade do Jefferson, perguntam se ele trabalha e tal. Então, uma vez a gente estava no shopping, eu e o Jefferson estávamos no shopping, né? Aí o nosso amigo Christopher, o mesmo que foi confundido com o Cracudo, né? Que agora é pai, né? Tem que sustentar a filha, vai trabalhar, vagabundo. Liga pra gente e fala, onde é que vocês estão? Estamos no shopping. Estamos no shopping. Vem pra cá. Estamos eu e o Jefferson esperando o Christopher, né? Não aparece o Christopher na porta. A gente tá um pouco longe da porta do shopping. A gente não tava perto. A gente tava só avisando a porta do shopping, né? Esperando ele aparecer. Quando o Christopher bota a cara no shopping, que ele entra no shopping, ele está com meia canela de lama. Caralho. Nos dois pés. Ele e o Matheus. Caralho, Matheus e companhia. Então, aí o Jefferson vem, finge que não conhece ele. E ele seguindo a gente, vem. Aí eles, não, vai no banheiro, rapidinho não resolve isso. Aí tá bom, vai no banheiro, a gente tá esperando. Quando eles vêm no banheiro, o cara, o faxineiro do banheiro, pegou eles lavando o pé na pia e eles saíram correndo. E com eles saíram correndo, eles deixaram um rastro de lama no chão, vindo. Aham, sujou o chão todinho. Parte do shopping todo, cara. Ele, por onde eles passavam, eles estavam sujando, cara. E caraca, cara, foi uma vergonha imensa, cara. Cara, eu só fico pensando como é que a gente não levou porrada nesses dias, cara. Como é que a gente não foi expulso do shopping? Porque ele deixou um rastro. Caralho. Era, cara. Por onde ele passava, ele deixava a pegada de lama, mas, cara. Como é que ele se sujou? Ele, não sei. Era um dia chuvoso. O Christopher sempre anda sujo. Era um dia chuvoso e ele apareceu com meia canela de lama no shopping. Literalmente. Sério. Não é brincadeira. Não é figurativo. Ele estava com meia canela de lama em cada perna, cara. Meia canela de lama. Eu acredito, cara. O Chris sempre anda assim. Chris é maluco. Todo dia tem uma merda. Mano. História engraçada mesmo, cara, foi de quando eu e Cris foi lá na cidade, cara. No centro da cidade, do Rio de Janeiro. Aquele inferno. É, um inferno mesmo, porque, cara, se você trabalhar lá na cidade, cara, você sabe... Olha, se você trabalhar na cidade, digamos, você pega cedo e volta umas 4 da tarde, parceiro, tanto de ônibus, tanto de trem, cara, vem lotado. Lá é um verdadeiro inferno. Então é o seguinte, a gente foi de manhã, né? A gente, pô, foi de boa. Foi, caraca, cara, se a gente vai voltar... Eu vou encontrar com meu pai lá e a gente vai pegar um dinheiro. Beleza, suave. A gente foi cedo mesmo, pra, eu acho que pra uma entrevista de emprego. Aí tá, beleza, a gente chegou lá, né? A gente andou, a gente descobriu que tinha que ter curso, do tal curso específico. Aí beleza, mas tá tranquilão. Aí nós tá caminhando pela cidade, né? Aí nós viu, né, um maluco lá fazendo um tipo de jogo com 3 copos... E uma bolinha, no qual... Ah, o jogo de esconder a bolinha no copo. Sim, de esconder a bolinha no copo. O maluco, ele era tão malandro, filho. Aí tá, ele conseguia fazer isso com uma velocidade, cara, dos infernos. Não dava pra ninguém ver. Mas sendo que eu e Cris, a gente, pô, resolveu apostar. Era 20 conto. Vou te falar. Era 20 conto. Aí tá, né? Eu tava com 10 conto no bolso, deu sorte. Esses 10 conto eu não ia apostar porque eu sou pão duro. Eu sou ainda mais pão duro que o Cris por causa desse motivo. O Cris, não, tá maluco? O bagulho faz assim de adivinhar. Não, calma aí. Um parênteses. O Christopher, ele entra em todo tipo de aposta e ele sempre perde. Mas isso é mágica, mano. Aí tem um truque por trás disso. Calma, eu vou falar o truque. Calma, deixa eu terminar a história. Aí tá, beleza, né? O Cris, resolvi jogar a parada. Aí, pô, já é, vai lá, irmão. Se Deus quiser, nós vamos conseguir jogar. Nós vamos conseguir ganhar o jogo. Aí tá, beleza, tô vendo o Cris coisa, né? Aí o cara fazendo baralho lá, né? Com a bolinha, nesses 3 copos. Aí, beleza, o cara escondeu. Eu falei, Cris. Cheguei no pé do ouvido dele e falei, pô, Cris, cara, tá ali, cara. Tá ali. Beleza. Tá ali, cara. Tenho certeza que tá ali. Aí tá, beleza. Tenho certeza que você fala, tá ali. Aí tá, beleza. O cara parou, né? Esse aqui, né? Aí no momento que o pensei assim. Ó, vocês estão com dinheiro aí, né? Porque só pode apostar quem tá com dinheiro, né? Aí o Cris, calma aí, eu vou ver o dinheiro no bolso. Nisso que o Cris agachou, o desgraçado do cara, ele virou a porra da mesa. Ele deu 360 na mesa. Ele deu 360 na mesa, viado. Cara, mano, a bolinha, eu tinha certeza que tava ali, cara. Tava num lado, uhum. Ele virou a como bola. Como ele virou, a bola outro, foi pro outro. Então, traduzindo. Caralho. O Cris perdeu 20 conto nessa brincadeira. E traduzindo, se eu não tivesse com aqueles 10 reais que eu falei no início, a gente ia voltar a pé daquela porra. Ai, papo reto. Ou eu ia ter que pegar carona. Carona. Aí tá, o Cris, depois o Cris ficou me xingando, ainda me acusando. Pô, cara, é culpa tua, você. Se não fosse você, eu não tinha apostado. Eu falei, pô, cara, eu te motivei porque era o seu dinheiro. Porque se fosse o meu, eu não ia apostar essa porra, não. Porra, cara, tu não podia ter falado lá na hora? Não, eu também fui no embalo, né? Vamos jogar, porque era o dinheiro do Cris, não era o meu. É pra tu ver, pimenta no cu dos outros é refresco, parceiro. Todo dia tem uma merda. Então, estava eu indo pra mais um dia festivo, né? É, porque só faz isso, vagabundo. É, cara, as histórias, a maioria das histórias estão aí, né? É, o álcool também. É, com certeza. Tá bom, porra. Aí eu peguei a porra de uma van que eu fui lá pra São Cristóvão, né? Ali onde tem o GG, tem a Mimosa. Tem claro, vários... né? Você vai pro puteiro. É, não, geralmente o puteiro que vem até a mim, mas tranquilo. Aí eu entrei dentro da van, até então tava maneiro, né? Eu tava sozinho lá, tava o motorista lá tranquilão. Ah, tá, aí daqui pensei a... que tava só você, o motorista ia sair, daí tu ia começar a gritar. Não, o motorista tava tranquilão, porra. Aí daqui a pouco entra dois indivíduos dentro da porra da van. Aí um filha da puta sentou do meu lado. E o outro filha da puta sentou à frente do filha da puta que sentou do meu lado. Como você tinha certeza que a mãe deles era puta? Porque... ele tava na Lapa. A explicação é essa. Era parecido. Aí, né, o que acontece? Aí do nada, o cara começou a me cortejar. Mas esse cara não era meio que um cara comum. Era um maluco que usava peruca, maquiagem, depilava a perna. O famoso... botava seios... o famoso travesti. É, o famoso então, travesti. Aí ele chegou, hein, bebê? Só uma mamada, bora. Aí eu, pô, cara, eu... Não, calma aí, ele foi agressivo desse jeito. Pô, ele só chegou, uma mamada. Você queria o quê? Aí não, pô, não, cara. Bote a sua boca aqui no negocinho aqui. Não, eu falei, porra. Aí eu, pô, cara, eu fui até educado como maluco. Eu, pô, cara, eu não curto essas paradas, não. Aí ele, não, bora, só uma mamada só, bora. Você não vai se arrepender, não. Aí eu, pô, cara, não quero não. Aí, Nelly, hoje não tô pra isso. Bora. Amanhã, eu, talvez. Bora só. Aí Nelly falou, bora, só pra um esporte, bora. Aí eu, pô, cara, eu não quero. Aí Nelly teve, aí ele se xingou tanto, cara, que eu perdi a paciência. Eu, porra, maluco, eu não sou bicha não, caralho. Não sou viado, porra. Pareço. Vai querer me bocar a força, caralho. Porra. Aí chegou uma hora que o motorista tava vendo o que tava acontecendo lá dentro, aí parou o motorista, parou da van. Aí Nelly, ó, vocês que estão aí atrás, pagam logo e mete o pé, tá ligado? Aí pagam logo e mete então, o pé. Então o motorista foi o herói da história. Não, o motorista, porra, cara, é muita gente boa, né? Que caralho, viado. Você ia ser estrupado. Não, estrupado é socar ele, né? Socar o Bruce Lee. Ia socar nele. Ia dar um soco de uma polegada. Agora conta a história que você foi molestado pelo Traveco Negão. Todo dia tem uma merda. Então, gente, esse foi o podcast que a gente falou sobre algumas histórias, algumas tristes, como foi o caso do Dennis, que quase foi molestado. Né? Ó, e você molestou os outros, já vai tomar isso. Deixando lembrando essa. Lembrando sobre essa história, a gente só fez esse vídeo sobre história, galera. Não, mas que vídeo? Que vídeo que a gente vídeo fez? Não, é, eu sou foda. É porque você tá fazendo eu gravar muito vídeo, porra. Aí tá foda. Né? É difícil falar vídeo em vez de. Acesse nosso canal, né? E fazer podcast do que em vez de vídeo, né? Então, o que tá acontecendo, né, galera? Eu até perdi a fala do que eu ia dizer. O que tá acontecendo? É que a gente não grava há um tempão. E por isso que ele resolveu fazer esse podcast sobre histórias. Porque pra mim e pra todo mundo que tá aqui gravando num quarto quente pra caralho, que nem no frio essa porra fica... Então, é por isso que a gente lançou essa parada. Mas aí, mano, a gente tem o nosso site, mano. Pô, você sabe já aí, e a gente vai deixar na descrição do vídeo. Não, mas isso aqui não vai pro YouTube primeiro. Isso aqui vai pro site primeiro. E essa porra seu é retardado. Vídeo. Mas você eu lembra o nome do site? Eu sei o site, eu não quero... Quero saber como é que eu vou falar o endereço do site se a pessoa está no site ouvindo o podcast. É, essa porra não é vídeo. Cara, não, falou. Cai em clima de porrada, nós temos que chupar manga também. Why is everything so heavy? The universe, you keep spinning on me just the same. everything so heavy, holding on. So much more than I can carry. I keep dragging around.